E aí, fanfarrão? Procura acessórios de PC? Então tem a marca perfeita pra você, a Red Dragon, pois eles são awesome e a logo deles é um dragão vermelho. Conheça o teclado sem fio Draconic Pro, teclas que fazem barulho gostoso e bateria interna que recarrega via cabo USB, compatível com PC, tablet e celular. E é claro que você também precisa de um mouse. O mouse Ripping é extremamente leve de propósito pra você conseguir jogar com mais precisão sem quebrar o braço. Mas os meus favoritos são os fones de ouvir. Aqui temos headsets Hero com entrada P2 que encaixam em qualquer computador de videogame. E os headsets Zeus X com entrada USB, perfeito se você gosta de ouvir coisas ou começar um podcast, porque todo mundo tem um podcast hoje em dia. Legal, mas e o desconto? Com o cupom COLÔNIA você consegue comprar os seus acessórios com desconto, incluindo as roupinhas da linha Lifestyle, em camisetas maneiras, pijamas e o próprio dragão vermelho da Red Dragon. E sabe o que é engraçado? Eu usei o pijama da Red Dragon por 2 anos em rolês e eventos, sem saber que era um pijama. Olá! Enjoou de jogar? Então relaxa, senta aí e vamos ver TV! Cara, por que Resident Evil é tão cagado? Pelo amor de Deus, eu não preciso explicar o que é Resident Evil nesse resuminho, né? Você é um sobrevivente, atire zumbis e o resto é história. Literalmente, pois a série tem uma história bem profunda mesmo. Jill Sandwich. Com milhões de reviravoltas e conspiração e bicho feio pra todo lado. Os jogos eram bastante baseados em filmes de zumbis antigos, e a série sempre brincou com a possibilidade de virar filmes um dia. O primeiro jogo tinha filminhos com atores que eram o puro caldo cremoso de filmes B. Depois eles chamaram ninguém menos que George Romero, literalmente o pai dos filmes de zumbi, para dirigir um comercial do Resident Evil 2, que mesmo sendo curto, já é mais competente que toda a série de Resident Evil na Netflix. Logo em seguida apareceu o interesse de talvez fazer um filme da franquia, e George Romero foi chamado de novo para montar um roteiro. E como eu não sou o maior manjão de Resident Evil do mundo, e o roteiro está inteiro no site Resident Evil Database, por que não chamar a senhorita Residência Maligna em pessoa para explicar como que era esse roteiro original? É com você, Monique, seja breve! Ok, vou ser breve. Ele seria meio que uma cópia do primeiro jogo, então ele se passaria ali dentro da mansão Spencer e tudo mais, mas ele teria algumas diferenças. Chris, ele não seria dos Stars, ele seria um fazendeiro e ele seria o namorado da Jill. Eu ainda acho que eles sempre foram namorados, mas nunca quiseram revelar isso pra ninguém. Além disso, também a gente ia ter bastante coisa dos jogos mesmo, até as criaturas. Pra vocês terem uma ideia, ia ter uma cena com aquela planta gigante que a gente vê na Guardhouse. Por isso que talvez o filme do Romero seria mais fiel. Obrigado, Monique, mas eu vou deixar você aí preparada caso eu precisar de ajuda de uma das universitárias de Raccoon City. Bom, e como sabemos, esse filme não deu certo. Os direitos do filme ficaram panguando por Hollywood até cair no colo do diretor Paul Anderson, que conheceu sua esposa Mila Jovovich durante as gravações desses filmes. Foi amor à primeira vista, não é mesmo? Ele colocou ela pra protagonizar não em um, mas em 5 filmes e um Monster Hunter de bônus. Acho que esse é o segredo pra um casamento saudável. Deixa a mulher ocupada trabalhando que não tem tempo dela reclamar que você não lava a louça, hã? É engraçado que o Paul Anderson também dirigiu o primeiro filme do Mortal Kombat, que é um dos melhores filmes de jogos já feitos. Mas ele não quis fazer a sequência Mortal Kombat Aniquilação, e então outra pessoa dirigiu e estragaram tudo. Por isso ele bateu o pé no chão e prometeu que iria dirigir todos os filmes do Resident Evil da sua esposa. E eu não sei se isso valeu a pena. Na época eu tava hypeado por esses filmes e assisti os 3 primeiros no cinema. Porém eu juro, quando a mina começou a levitar a moto no começo do 3º filme, eu dei rage quit e saí puto da sala do cinema. Isso realmente aconteceu, história verdadeira. Por isso que esses filmes ficaram presos na minha cabeça. E sabe aquela tela azul que aparece no final de todos os vídeos desse canal? São imagens de jogos e filmes que eu pretendia fazer review. E essa desgramada estava bem ali o tempo todo. Então vamos começar essa saga pelo primeiro filme que foi lançado. Esse é Resident Evil, o Hóspede Maldito. Eu tinha esquecido que esse era o nome desse filme. Isso faz Resident Evil parecer um hotel, tipo aqueles filmes de macacos. Antes de começar o filme, quero analisar a capa dele. Por que isso me lembra Doom? Tudo vermelhão com runas demoníacas ou circuitos do mal lá atrás. E a Mila tá posando com uma metranca com lança-granadas que não aparece no filme. Mas tem que admitir que a fonte da logo é awesome. Tudo pontuda, edge trevosa radical. Tão icônica que usaram a mesma fonte pra logo do Resident Evil Outbreak. E isso torna essa fonte ainda mais maneira. Resident Evil Outbreak é awesome. E o filme começa falando da Umbrella. E eles vendem remédio de tudo, desde potência nariz entupido, sei lá. Então vemos um cientista mexendo nos vidrinhos com a música maneira que todo mundo se lembra desse filme. Eu não sei porquê, mas esse filme me lembra MTV. É cheio de músicas boas. E eu lembro de ver clipes e trailers musicais dele na MTV. E eu agora me sinto ainda mais velho por lembrar da MTV. Eu era um jovem antenado. Eu lembro quando tudo isso era clipes musicais. Mas o cara fica de saco cheio e apenas joga o vírus pela sala. E o vidrinho quebra igual casca de ovo? Você destruiu o meu ovo! Não era pra um vidrinho segurando um vírus mortal ser um pouco mais resistente? Tá me tirando que o vírus escapou por tubos de ventilação? Por que diabos tem portas e janelas lacradas se tem um tubo de ventilação enorme que leva o ar sem filtro pro corredor ao lado? Se é assim, então por que já não construiu o laboratório na cantina pra poupar o esforço da galera, já que os funcionários colocam um copo de café na mesa de experimentos? Eu tô surpreso que alguém precisou sabotar a Umbrella pra vazar vírus disso aí. Esse lugar não tem segurança nenhuma. Estamos há um dia sem acidentes. Então o sistema da Umbrella começa a matar o povo infectado, dropando elevadores que caem do andar 10 pro 7 e depois pro 9? Ok. Essa cena deixou uma geração inteira traumatizada com elevadores. Mas pelo menos o chão é fofinho. Assim vemos a Mila pela dona na banheira e consigo ouvir o diretor que é casado com ela falando: olhem minha mulher, olhem como ela é gostosa, olhem minha gostosona, olhem minha mulher. Ela é a Jill? Claire? Não, é claro que não, ela é a Alice. This is Brazil, não vai ficar esperando eu falar nomes bonitinhos em inglês, não. E ela tá aí só pegando bilhetinhos esquisitos e andandinho pela mansão, que seria a mansão do Resident Evil 1. Até que lembra a mansão do jogo, mas tudo é limpinho demais, parecendo o cenário de Bloody Rain ou algo do tipo. Ah é, e esse é um filme de medo, então é claro que ele vai tentar te assustar com qualquer coisa. É, vamos ter muitos desses. Toma mais um aí. Então aparece um monte de Hank do nada. Foi daí que tiraram a ideia de fazer aquele Operation Raccoon City? Nessa bagunça dá pra ver que um dos brothers é um policial de Raccoon City e mostra o distintivo, que lembra vagamente os distintivos do Resident Evil 1. Então significa que ele é o Chris Redfield? Yes, dá uma pedra pra ele socar! O nome dele é só Matt. Todo esse povo aí, ninguém é do jogo? Ok. Os funcionários daqui são competentes, é possível. É, ele nem imagina. Então a galera apenas vai entrando num trem que se chama Alexi. Referência a Alexia do Código Verônica ou do trem do Resident Evil 2 mesmo. E o pessoal só aceita a corona, por que não, né? Já acabou? Precisava chegar de ponta cabeça assim? E a Alice vê seu marido. E aparentemente a Umbrella também fabrica aliança de casamento. O monopólio tá foda, hein? E esse cara se chama Spence. Tipo Oswell Spencer, o fundador da Umbrella? Nah! Aqui o nome é só uma micro-referência. Provavelmente porque é o primeiro filme do primeiro jogo que se passa na mansão Spencer. Isso foi bem broxante na época. Mas olhando pro outro lado, a série não sabe respeitar bem os personagens, né? Então meio que isso é um ponto positivo pra esse filme. Uhum. Então Alice fica de saco cheio e briga com o cara. Quero saber o que está acontecendo. O que foi? Aí ele conta que estão entrando na colmeia, que é um laboratório super secreto que faz experimentos, mostrando uma animação 3D que parece que saiu do Star Fox Super Nintendo. E eles vão investigar porque o laboratório tá matando todo mundo e revela que os civis que estavam na mansão tiveram a memória apagada. Só pra criar drama e reviravoltas mesmo. Então ele sai andando por corredores escuros, igual o Doom que copiou pra caramba desse filme. E como tá frio, o cara entrega a jaqueta pra Alice e... Ah é, e a mulher boiando assusta a gente. Ok, isso daí assusta um pouco mesmo. Mas pra quebrar o clima, olha o reflexo do cameraman na porta. Quando eles chegam, aparecem as gravações das câmeras de vigilância. E acho legal o mapinha do cantinho. É muito mapinha de Resident Evil. E isso é um detalhezinho muito bacana. Depois chegam numa sala de containers com BOWs ou armas bioorgânicas e... Presta atenção, caralho. Agora chegamos no famoso corredor de lasers, que prende todo mundo dentro e começa a mandar uns raios laser que vai picotando um por um. É tipo uma gincana do Faustão colada no crack mesmo. E no final isso vira uma peneira e o cara literalmente se transforma em carne moída aqui. Da hora que esse ator também morre no filme Aliens vs Predador pela redinha afiada. É meme picotar esse ator em cubinhos dos filmes, por acaso? Esse corredor foi tão icônico que o Resident Evil 4, que lançou depois desse filme, fez questão de colocar um corredor de lasers com piruetas pastelonas. Então se você é boomer como eu, que não curte essa fase Michael Bay dos Resident Evil, meio que dá pra botar a culpa nesses filmes. Obrigado, hein, casal? Poxa vida, até você vai tentar assustar a gente agora? Imagina você tá jogando um jogo de terror e você leva susto com o protagonista! Então conhecemos a Rainha Vermelha. Oh, eu entendi! É Alice, do País das Maravilhas! É, era moda copiar isso nos anos 2000. E ela tá pistolinha, pois não quer que ninguém saia vivo. E todas as portas se abrem, liberando os zumbis. A moça brava já quase perde um dedo e vem um monte de zumbi com um filtro de Instagram na cara. E começa um baita tiroteio, que juro que acertam mais a parede do que os zumbis. What the fuck? Às vezes dá até pra ver o Squib de espirrar o sanguinho dentro da roupinha da galera. Parece que eles estão com lag, eles atiram e demora muito pros zumbis tomar o dano. Ou esse que morreu sem levar tiro. Depois explode tudo e acho da hora esse Marquito pegando fogo. Deve ter sido tenso gravar essa cena com fogo de verdade, mano. Claro, você gastou um pente inteiro na parede! Mas essa cena no geral é bem foda. Alguns atores se jogam no chão com gosto. Isso deve ter doído. E outros vamos dizer que estão bem felizes em estar nesse filme. E outros, nem tanto. Aí abre um elevador recheado de zumbis, bem estilão lá da cutscene do Resident Evil 3. E é um dedo no rabo, gritaria gostoso aqui. Durante essa zona, um leaker escapa da cápsula e foge. Mas esse é o primeiro filme baseado no primeiro jogo. Não era pra ser um Hunter aí dentro? Os Leakers só aparecem no segundo jogo. Eu acho que só usaram os Leakers mesmo, pois são os bichos mais icônicos da série. Tipo a série Netflix, que também usa eles, né? Ah, oh, meu Deus, essa série Netflix, tô até vendo. E vai lá saber por que a Alice se separa do grupo e tromba os clássicos cachorros zumbis. E ele vem todo bonitinho, tipo quando você chama o cachorrinho pra passear. Good boy. Usando roupinha de zumbi e dentinho de PNG com tracking ruim na boquinha deles. Mas Alice entra numa sala e um zumbi ataca. E do nada, ela dá um chute giratório nele. Uau, eu sei Kung Fu. Então ela atira certeiramente em todo mundo. E até as balas foram feitas pela Umbrella? Eles são as organizações Tabajara, fazem tudo aqui nesse universo. Mas aí ela dá um chute mortal do nada. Além que minha mulher é foda, olha ela chutando, que pernão. E quando ela termina... Que isso? O baterista caiu da escada? Depois seguimos o Matt andando por aí e ele é atacado por uma zumbi seduzente. E ele revela que ela era a irmã dele. Quem era ela? Minha irmã. Um sacaneia. Que estava infiltrada na Umbrella para desmascarar os memes errados que eles fazem. Assim eles se juntam e passam pelo corredor dos lasers, que tá limpinho! O faxineiro tá fazendo hora extra aqui? E falam com a Rainha Vermelha, que conta que o T-vírus transforma as pessoas em zumbis, pois o corpo continua vivo depois de morto? Mesmo morto, o corpo humano ainda continua ativo. Cabelo e unhas continuam crescendo. Novas células são produzidas. Isso é um erro fatal, pois não é verdade! As unhas e os cabelos parece que cresce, pois é o corpo que começa a murchar. Super computador inteligente é minha bunda! Isso fez um monte de gente acreditar que isso era real na época. Ou você sabia que as unhas e os cabelos continuam crescendo depois que a gente morre? Onde você viu isso? No filme do Resident Evil. Tanto que eu tive um professor de ciências que ficou tão puto com isso na época que ele deu aulas pra gente pra explicar o que realmente acontece. Com fotos. Gente morta. E foi traumatizante. Então obrigado, filme, por falar besteira. Isso foi demais. A nossa webcomic Vida Longa Marinheiro, que conta a história emocionante do Major Wilson enquanto era jovem, está disponível para leitura gratuita no site Tapas. Mas se você é mais old school e quer a revista física, fique sabendo que estamos trabalhando nisso e as edições físicas já estão em pré-venda. Esse é um projeto de coração, criado e desenhado pela artista das nossas thumbnails dos vídeos. E é um lançamento de tempo limitado e está vendendo como água, pois o primeiro lote lançado na BGS se esgotou no segundo dia do evento. E estamos contando com o apoio de vocês para conseguirmos produzir as outras edições. Mas de qualquer forma, espero que vocês estejam gostando da história. Então eles pistolam e fogem por túneis de esgoto. Pensei que estar na bosta fosse uma figura de linguagem. Mas logo são atacados por zumbis e a Alice sai derrubando um monte no soco e fazendo o ataque da xereca na cara, que a Capcom gostou tanto que fez a Jill fazer o mesmo golpe no Resident Evil Umbrella Chronicles. Capcom só curtiu as besteiras desses filmes, meu Deus do céu. Aí trombamos um dos amigos deles que virou zumbi. É o cara que morreu no elevador? Até que ele tá bem bonitinho pra alguém que passou por isso. Eles sobem num cano e um dos mocinhos fica pra trás, se sentindo rockstar na frente da plateia sedenta de solos de guitarras e bundas grandes. Mas ele sobrevive e vamos pra... O filme, nem tudo precisa ser um jumpscare! Meu Deus, a mina brava tá toda zoada, vomitando aí. Que agradável. Então a Alice se lembra que foi aqui que criaram a criatura mais poderosa do mundo, o coelho do Monty Python. Agora a Umbrella foi longe demais. E ela também lembra do nada que aqui faziam antídotos. Como é que você sabe disso? Porque eu sou o Resident Evil. Mas quando foram pegar os remédios, a amnésia do povo acaba. E lembram que Alice era uma informante espiã contra a Umbrella. E esse cara é do mal todo esse tempo. Ele espiava a Alice pela janela. E esses flashbacks parecem coisa de Kubanacan. Também mostra que foi ele que escreveu o bilhete que a Alice encontra na mansão. Mas eles nem disfarçaram. A letra é completamente diferente. As palavras nem estão nos mesmos lugares, poxa vida. E também foi ele que liberou o T-Vírus. Porque... ele queria vender o vírus, mas ele queria zoar também, sei lá. Quem zoou tudo aqui foi o Space e mais ninguém. Mas claro que ele comete o erro de ficar falando como vilão genérico e é atacado por um zumbi e foge bravinho. Mas gente, se o se o vírus se espalha pelo ar, pelas mordidas e simples arranhões, não é pra essa água ser tipo um piscinão de doença? Vocês estão cheios de ferimento aberto nadando nessa água com um zumbi em banho-maria aí. Ah, mas enfim. Logo em seguida ele também é atacado pelo Licker. Não é mesmo seu dia, hein, campeão? Isso parece um videogame mesmo, mas dessa vez não é de uma maneira positiva, igual foi com o filme do Doom. O CGI é super anos 2000 aqui. Não envelheceu muito bem. Dá pra imaginar até os personagens do jogo entrando na cena. Wesker, you're pitiful. E o Licker, sei lá porque, simplesmente começa a evoluir igual um Pokémon. Aqui. Agora que se alimentou de DNA, sofrerá uma mutação. E ele vira um demônio do Doom? Ei, olha pra mim! Agora sou um cachorro! Mas... o Licker desse filme é uma criação com T-Vírus. Ei, Monique! Na verdade... o T-Virus também sofre mutações. Tanto que no Resident Evil 3, o próprio Nemesis sofre diversas mutações para poder continuar vivo e concluir a sua missão. A diferença é que as mutações do T são mais previsíveis e em menor número, enquanto que as do G são bem mais imprevisíveis, porque o G muta o hospedeiro a nível genético, não apenas a nível celular. Então eu acho que o Licker desse filme só queria mesmo fazer uma referência às transmutações dos jogos. Tudo bem, então, eu gosto de referências. E chuto dizer que talvez a transformação grandona desse Licker do filme pode ter sido inspiração para os Lickers Beta do Resident Evil 5. Olha para eles, são bem parecidos. Então isso seria mais uma coisa que a Capcom se inspirou desses filmes. Bom, por mim tudo bem. Agora um erro engraçadinho que eu achei. Quando estão olhando pra esse monitor, tem esse adesivo estrategicamente posicionado aqui, certo? Mas em outra cena, acho que esqueceram de botar o adesivo e mostra que é um monitor da LG. Fizeram propaganda pra LG sem querer aqui. Ups! Como o filme tá indo bem mais safe, cometendo poucos erros dos jogos, eu tô focando mais nos erros aleatórios que eu encontro nos cenários. Pois vocês já sabem, eu adoro caçar erros. Ele é o homem que caçava erros. mas chegam no trem pra fugir, estilão final do Resident Evil 2. E qual é dessas músicas de desfile de moda que tem nesse filme? E bem na passarela, a Alice usando seu bárbaro vestido que muda de forma em cada cena. Às vezes tem alça grossa, depois alça fina. É uma maravilha! E vemos o Spence zumbi aqui. Mas por algum motivo ele é especial e tem lente de contato azul. 33 milhões de dólares no orçamento desse filme. E não dava pra comprar mais lentes de contato pros outros zumbis, não? Então ela pega o antivírus e... A maleta fez o som da porta do Doom? Qual é? Nenhuma porta do filme do Doom faz som de porta de Doom! E aqui no Resident Evil, a maletinha faz o som da porta! Eu fiquei puto por não ouvir esse som no filme do Doom! Mas eu não sei se eu fico mais puto e ouvir isso e uma maletinha! Qual é o próximo? Vamos ouvir o som do Space Cadet quando alguém aplica o antivírus? Reativei uma memória que você nem sabia que tinha, né? No trem eles distribuem um antivírus pro povo, mas é tarde demais pra mulher braba. Ainda não morri. Uau! Acho que isso foi um recorde! Então o Super Licker aparece e empacota um dos carinhas que sobrou. Vai esse dente! A Alice dá uns headshot porque ela é protagonista, claro. E a moça brava vira zumbi. Que antivírus avast foi esse? Mas ninguém se importa, já dão um jeito nela. E na bagunça derrubam um Super Licker nos trilhos. Não, tô pega do pão, e não vou. Assim eles voltam pra casa, felizes para sempre. Só que não. Do nada aparece um monte de cara com musiquinha de balada. Levam o menino doente aí pro... Quero ele no programa mesmo. Lembra do hype que foi ouvir isso na época? Na minha sala de cinema tinha gente que gritou Nemesis, oh yeah! Então a Alice acorda pela dona de novo. Olhem minha mulher, olhem pra minha virilha dela, olhem como ela é gostosa, minha mulher! Então ela destrava uma trava de cartão com uma agulha. Acho que no máximo isso faria ela levar um choque, não? E o filme termina com a Alice saindo nas ruas devastadas de Raccoon City. E nem consigo explicar o hype que foi ver isso na época. Tipo, uou, o próximo filme teremos Raccoon City? Apocalipse na cidade, igual Resident Evil 2 e 3? Parabéns, filme, já garanti meu ingresso no próximo filme. Isso na época deu mais hype do que muita cena pós-crédito de hoje em dia. Aí só pra constar, chamar Alice de Alice foi mais difícil do que parece. Afinal de contas é hélice, né? E esse foi Resident Evil, o Hóspede Maldito. E não é um filme ruim, foi um começo bem promissor. Muita gente fala que esse foi um dos melhores filmes de jogos. E não vou mentir, definitivamente está na lista dos 10 melhores, sim. Acho que jogaram safe aqui. Poucos personagens importantes, poucos cenários, trama em escala pequena, focada na sobrevivência e poucas reviravoltas. Faz esse filme brilhar nas partes que importam. Tiro pra todo lado, muito zumbi na tela e o terror biológico da série Resident Evil. Claro que foi broxante não ver nenhum personagem dos jogos. E Alice, no começo ainda não era irritante, overpower, como ela é nos outros filmes. É tudo mais pé no chão. Até o CGI que envelheceu mal, eles mantiveram no mínimo. Entregou o que a gente queria ver, sem exagerar, e a gente estranhar demais com o efeito podreira. A trilha sonora é icônica. Conheço pelo menos 10 pessoas que ouviam músicas do filme no MP3 na época. E o final é puro hype. Esse filme acabou servindo bem como um tira-gosto suculento de queijos bem selecionados e salames bem temperados, pois o prato principal está vindo. Pizza time. E cada notícia que saía do segundo filme, a gente ficava ainda mais maluco. Vai ter a Jill? O Nemesis está fiel? Mal posso esperar. E também mal posso esperar para encontrar os defeitos dele, pois acho que é a partir do segundo filme que a coisa começa a azedar. E a propósito, o Doomguy que joga videogame errado está no segundo Resident Evil. Eu já tava com saudade dele. Você tem grande coração. Essa não é a única coisa que eu tenho grande, viu? Esse vídeo ficou levemente menor, pois o filme até que é bem competente. Não teve muitos momentos pra eu pistolar com ele. Se pá, é um dos melhores filmes que eu já fiz review aqui na série Freaking Pause pra TV. E quero agradecer também a Monique do Resident Evil Database por ter participado desse vídeo e por manter a fanbase de Resident Evil bem informada. Imagina, obrigada pelo convite. E eu aproveito pra fazer um convite também pra quem tá assistindo de acompanhar meu trabalho em youtube.com/Resident Evil Database, nas lives também lá no site roxo, é só você procurar pelo Resident Evil Database também. Lá no Insta eu tô como Resident Evil Database e no Twitter como Resident Evil DB. E o Resident Evil Database é igual um coração de mãe, sempre cabe mais um. E eu vou ficar de olho quando você for rever os próximos filmes de Resident Evil, pois a série fica bem... estranha. É, eventualmente eu faço. Resident Evil tem filmes demais. Se eu focar nisso, meu canal vira Resident Evil Contra-Ataca. E meio que já temos um canal só focado em Resident Evil por aqui. Isso é verdade. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, pois ajuda demais. Comente qualquer besteira aí embaixo. E se inscreva no canal se caso não for inscrito. E também assista aos outros vídeos da série Freaking Pause pra TV de outros filmes ruins. Eu sou o Ser Wilson e até a próxima review. Se cuidem.